A Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu, policiais em serviço no posto da PRF na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade, realizaram a recuperação de uma caminhonete Hilux com placas clonadas. A abordagem se deu por volta de 21 horas, quando o indivíduo que a conduzia tentava sair do país. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo, que também foi entregue naquela delegacia. A Polícia Civil agora deverá identificar o verdadeiro proprietário do automóvel. O cidadão, que se diz terceiro de boa-fé, apresentou inclusive o nome da empresa que lhe vendeu o automóvel. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. O veículo permanece à disposição da 6ª SDP para uma perícia e, em seguida, devolução ao proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.